Muito obrigado, doutor Eunice, por essa introdução. Eu vou deixar isso lá. Em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, a senhora ministra Ana Paula de Carvalho, pela formulação do convite à nossa organização, da qual eu tenho a honra de representar. Gostaria de saudar a senhora ministra da Juventude de Esporte, senhora ministra do Ambiente, seu ministro da Constituição e Obras Públicas, e o senhor vice-governador, representação do governador. Gostaria também de saudar os nossos secretários de Estado, que trabalham mais diretamente comigo, o arquiteto Joaquim Silvestre, secretário de Estado para a Habitação, e a arquiteta Angela Mendes, secretária de Estado para o Ordenamento do Território, e saudar os demais secretários de Estado presentes, demais autoridades, diretores nacionais, colegas das Nações Unidas, representantes da sociedade civil, em geral. O outubro urbano, de fato, é um mês muito especial para a minha agência, para a Uriana Habitat. Esse ano nós tivemos uma extensa gama de atividades e acho que essa atividade aqui, obviamente, é a principal. É a atividade que reúne os membros do governo e que culmina, né, e que termina esse outubro urbano e foi organizado aqui em Angola. O Dia Mundial da Cidade, o dia 31 de outubro deste ano, teve um lema, né, teve um lema que mostra a preocupação da componente de governação no desenvolvimento urbano sustentável. Então, nós nos baseamos principalmente nesse documento aqui, que é a nossa Bíblia, né, ele é quem guia as ações da minha organização pelos próximos 20 anos. E esse documento aqui, o mais interessante dele que a gente tem que pensar é que esses 175 parágrafos, eles foram resultado de um consenso. Não houve qualquer reserva por parte de nenhum dos países presentes e é um consenso entre países como China e São Tomé, né, que tem características completamente diferentes em relação ao que é o desenvolvimento urbano sustentável. Mas também países como a Namíbia, que tem uma grande extensão e pouca população, e Singapura, que tem uma pequena extensão e grande população, novamente, sobre o que é o desenvolvimento urbano sustentável. Então, esses princípios aqui, eles são resultados desse consenso, e é muito interessante nós termos esse guia tão claro que nos foi dado pelos países. Então, começando a minha apresentação, a gente gostaria de falar um bocadinho dos links entre governação inovadora e cidades abertas. Eu vou ficar aqui para não atrapalhar o público de lá. Então, a governação inovadora, a gente pode imaginar que há cinco, que há quatro elementos, né, que levam a uma governação inovadora. A primeira é o acesso público à informação. Então, são pessoas consciencializadas e informadas do processo. O segundo é a participação pública, né, a partir dessa consciencialização e informação, para chegarmos à descentralização política e administração financeira, ou seja, os governos locais, né, as autarquias municipais, no caso de Angola, dentro de um protagonismo, para, por fim, chegar a governos locais que sejam responsáveis e transparentes. E isso é o que se dá esse conceito de cidades abertas. Em português ainda é um bocadinho complexo, mas tem muito a ver com open software, né, com os softwares abertos, essa questão de você ter um elemento aberto, que é um elemento transparente e que tem poucos custos de transação nesse caso. Então, como é que a gente constrói esse quadro geral de apoio para Angola? Então, esse foi um exercício um bocado que a gente quis fazer à luz um pouco daquilo que o Jamiro apresentou inicialmente. A primeira coisa é que a governação inovadora deve buscar subsídio em Angola na sua Constituição de 2010, nos compromissos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que já foi muito bem dito pela senhora ministra, pelo arquiteto Jamiro, e na nova lei urbana, também chamada de Declaração de Cidades e Assentamentos Humanos Sustentáveis para Todos. A partir disso, é ir e perceber que a Constituição de Angola é bastante progressista e dá bastante elementos para uma governação inovadora. Então, nós colocamos alguns dos elementos, como por exemplo, a iniciativa legislativa, no qual os cidadãos organizados em grupos podem apresentar propostas, a questão da estrutura da administração pública ser da aproximação, né, o princípio básico da aproximação dos serviços às populações e centralização administrativa, e a previsão de leis que estabeleçam formas e graus de participação dos particulares. Nos direitos e garantias dos administrados, nós temos: os cidadãos têm direito de ser ouvidos pela administração pública, os cidadãos têm direito de ser informados e conhecer as decisões tomadas, que os particulares interessados devem ser notificados, que o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos é garantido aos particulares, né, que nos órgãos autônomos de poder local há o princípio da descentralização política-administrativa, as formas organizativas de poder local se baseiam nas autarquias, nas instituições de poder tradicional e na participação do cidadão, que os recursos financeiros das autarquias locais devem ser proporcional às suas atribuições e que eles devem ser provenientes de rendimentos de impostos locais, que as autarquias se localizam nos municípios, que dentre as atribuições que estão ali na Constituição, está a habitação, está o ordenamento do território, além de tantas outras, que há tutela administrativa, então não é que não haja participação do executivo nesse processo, obviamente há, que há solidariedade e cooperação, ou seja, as formas de cooperação e de organização que as autarquias locais podem adotar para a proteção dos interesses comuns, e, sobretudo, o gradualismo, que é o princípio da institucionalização efetiva das autarquias locais, do qual já tinha falado o arquiteto de Almeida também. Além disso, se nós formos na agenda 2030, vamos achar aqui uma meta específica que é para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis. E um indicador específico de proporção de cidades com estrutura de participação direta da sociedade civil no planeamento e gestão urbana a funcionar regularmente do mercado também. Um dos caminhos de Angola podem ser os fóruns, né? Eles já estabeleceram o Fórum Urbano Nacional e já houve fóruns urbanos municipais, no Quilamba Quiache, num grande momento. Então, os fóruns podem ser recuperados como esses elementos. A estrutura da nova agenda urbana, aquele nosso desenho, ele tem todos esses capítulos, digamos, a nova agenda partilhada, os compromissos. E dois que eu queria chamar a atenção, que são os compromissos transformadores para o desenvolvimento urbano sustentável, orientação efetiva e o acompanhamento de revisão. Nesses três, a gente percebe claramente o pilar social, econômico e ambiental transformadores, seguindo o princípio de desenvolvimento sustentável. E na orientação efetiva, a dimensão da governação, do planeamento e da implementação. O que é que nos interessou aqui, principalmente? É esses capítulos. É construindo a estrutura de governação urbana, estabelecendo um quadro de apoio. Agora eu vou passar rápido, mas já há um compromisso nosso junto ao Ministério de fazer uma dinâmica de individualização de quais são realmente, já que a nova agenda urbana é um documento tão grande, o que é que diz respeito realmente à realidade angolana, né? Nem tudo vai poder ser aplicado e Angola terá que priorizar aquilo no que se rever mais. Então, esse compromisso de priorização vai ser feito, a gente já tem isso estabelecido com o Minot. A gente mostrou aqui como é essa questão, né? Primeiro é que a gente entende que cada parágrafo tem princípios, objetivos, metodologias e instrumentos. Eu não vou passar aqui, eu vou passar rápido todos os parágrafos e percebam que o que está aqui em negrito pode ser lido, né? Planos integrados de desenvolvimento, mecanismos de financiamento de transparência responsável, políticas inclusive implementadas e participativas, ou seja, a nova agenda urbana nos dá instrumentos efetivos, senhores ministros, para poder implementar aquilo que são os objetivos de cada com metodologia. Né? Então, a gente vê que como metodologia tem a definição clara das respectivas competências, ferramentas de recursos a cada nível de governo, coordenação e cooperação, os instrumentos do mecanismo de consulta multinível. Aqui a coerência entre objetivos e medidas setoriais, diferentes níveis de escala de governação, as políticas nacionais urbanas como um instrumento que aqui é dentro do objetivo, então a centralização fiscal, política administrativa. Então a gente vai vendo tudo isso aqui e por que isso foi feito? Porque a partir disso a gente integra isso com a Constituição para os princípios internacionais, que não estão apenas na nova agenda urbana, para começar a alinhar com as recomendações da política. Então, a integração dos planos setoriais existentes no Plano Nacional de Ordenamento Territorial já é uma coisa que está sendo feita, é uma, a designação do INOTO como esse responsável, isso aí são recomendações da PNOTO, né, que foram apresentadas no Fórum Urbano Nacional, a institucionalização da nova orgânica do ordenamento territorial e urbanismo, o estabelecimento dos polos nacionais urbanos e polos municipais, a conscientização pública sobre planeamento e gestão territorial urbano e direito fundiário. Então, cada uma dessas recomendações, ela dá corpo a essas, digamos, normas constitucionais. Então, a revisão dos estatutos orgânicos e atribuições das constituições, a gente viu, né, e foi muito bom que o novo governo dirimiu, na hora que fez os departamentos ministeriais, dirimiu uma série de competências que estavam sobrepostas entre diversos ministérios, e isso deve ser feito ao interno dos ministérios, inclusive. Então, a gente vê também aqui o estabelecimento de obrigatoriedade de audiências públicas na elaboração de planos territoriais, a vinculação da aprovação dos planos territoriais à validação pelo Conselho de Administração da Comunidade, que está na Lei 1516, o estabelecimento do Fórum Nacional Urbano e Fóruns Municipais Urbanos, um calendário definido e gradual de finalização das autarquias municipais alinhado ao planeado, 2025, que é a nossa Bíblia, o que o doutor Belisário provavelmente irá discorrer, estabelecimento, a separação entre direitos de construção e direitos fundiários nas áreas urbanas, para que haja equilíbrio financeiro para as autarquias locais. Isso tem sido, digamos, a nossa principal, o principal princípio da política que o Enabitat tem estimulado para Angola, junto com os técnicos do MIOT, né, do MINOT, claramente, né, que vieram do MINUA, porque há um entendimento nosso técnico de que a maneira de se capturar a mais-valia imobiliária em Angola é muito mais simples do que em países cuja terra não é propriedade originária do Estado. Então, aquilo que está como recomendação da nova agenda urbana é muito mais fácil ser implantado agora, principalmente agora. E no mundo inteiro, né, se você faz um CQL que tem mais pisos e um outro que tem mais pisos, obviamente que você está extraindo mais-valia daquela terra. E isso tem sido extraído principalmente pelos privados, né, no caso da Baixa. Assim, se um prédio, uma torre tem 40 andares e a outra tem 20, obviamente que 40 andares tem mais lucro imobiliário, mas aquele lucro não vai para a cidade. E a ideia de você separar o direito fundiário do direito de construção, né, da pessoa pagar o direito fundiário simples pela superfície que ele adquiriu, e depois um direito de construção, ela é boa porque ela não necessita sequer de plano. Ela pode ser aplicada antes do plano. Então o plano não foi feito, né? Hoje o que se vai? Vá-se lá no plano, tenta se aprovar a construção, e ali o Estado já consegue um bocado de arrecadação que vai ser investido na urbanização. Então a urbanização pode se pagar. Esse é o princípio. Então o estabelecimento de mecanismos de finanças de locais de base fundiária, fortalecimento das instituições municipais do domínio tributário e orçamental, várias se repetem, obviamente, o reforço do INOTO e do GCA, principalmente no nível provincial, para a tutela administrativa do Executivo, né? Então, como é que o Executivo apoia as administrações municipais, aquelas que, obviamente, nem todas vão se descentralizar ao mesmo tempo, via o Instituto, e vejam que antes era MINUA, já foi MINUC, agora é MINOC, mas o INOTO continua a mesma coisa. É como lá em Curitiba, eu sempre pergunto às pessoas, e aí, vocês conhecem o IPUC, né? Que é o Instituto lá de Planeamento de Curitiba, mas ninguém sabe se é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, se é a Secretaria de Urbanismo e Habitação, porque o Instituto tem essa perenidade e fica com essa memória institucional que é importante. Então, a transferência institucional de quadros, porque não adianta, o reforço das administrações municipais desses institutos vai ser pela essa transferência institucional. Que o MAC já planeia há tanto tempo, né? Desde a época que eu estava no PNUD aqui em 2006, apoiando o projeto de centralização, o calendário definido gradual, o Fórum Nacional Urbano, o Fórum Municipais Urbanos, enfim. Aqui, algumas questões. Três apenas. Quatro, na verdade. Primeiro, essa é a nova orgânica que foi consertada junto com os técnicos do, agora do MINOC, para se perceber como, como se integra em todos os níveis, né? Então, ela se baseia bastante na orgânica que está na LOTO já, né? Mas ela já tenta reconhecer que há três dimensões, que é uma mais restrita, que é mais operativa, e percebam que é exatamente quem está aqui, né, o Ministério de Construção e Obras Públicas, o Planeamento e Economia, com seu papel na planificação socioeconômica, que é importante para o ordenamento do território, o MINAM, a Administração do Território e Reforma do Estado, e o MIOC, com o IGCE e NOC como secretariados, e todos os outros ministérios que já são designados pela LOC, numa mais ampla. Né? Então, essa restrita faria com que fosse mais fácil essa reunião dos setores, para depois ir para o mais alargado, né? Então, da restrita para ampla, que é a atual, para uma mais alargada, que é o Fórum Urbano Nacional. E a ideia de ser esses quatro passos, então esses quatro passos se baseiam muito no planear. Então, o primeiro é a lei 15.16, depois tem uma lei específica que já está, inclusive, é o decreto presidencial já aprovado para a Luanda, né, para a administração municipal de Luanda. Depois da ideia da comissão administrativa, que foi um bocadinho recuado, mas que tinha essa ideia já de ter uma autonomia orçamental e tributária, né, que já se previam impostos claramente ali no Estatuto Orgânico da cidade de Quilamba, para conseguir chegar para o parque local. Então, obviamente, você vai ter que passar todos esses passos. Luanda estava aqui, alguns, né, o Sekele e o Quilamba já estavam aqui, recursos um bocado, mas né, o processo gradual é um bocado esse mesmo, né? De avanços de recursos graduais, mas a ideia é avançar de novo para que comece a experimentar essa questão tributária para ter autonomia regulamentar. Porque, de fato, haverá uma Assembleia Tática com pessoas eleitas democraticamente, enquanto isso, o Conselho de Agitação das Comunidades teria um papel aí de apresentação. Então, a gente fez, né, toda essa coisa com base, discutir isso inclusive no MAC, isso extensivamente, né, com todos os diretores nacionais. E obviamente não é uma questão fechada, mas a gente imagina que o Quilamba e o Sekele, e é muito importante estar no Sekele, o Quilamba e o Sekele, como são lugares novos, né, eles são lugares mais propícios a uma nova mentalidade, com mais facilidade, com espaços, digamos, mais homogêneos. Então eles poderiam ser a ponta de lança, apesar de serem distritos urbanos, mas a própria Constituição fala que as autarquias podem ser supramunicipais ou inframunicipais, né? Então não há problema constitucional e legal nisso. E o que a gente imagina é que isso vá gradualmente para até 2025, que uma boa parte aí do país, ou seja, as capitais provinciais, o Lobito, o Soio, toda a banda urbana, que está, já possa ser aqui, obviamente, que o governo tem a sua própria agenda política, e são só recomendações técnicas, né? Mas a questão é que, dentro desse princípio, né, se evolua, digamos, todas as funções da administração municipal para que realmente os serviços se aproximem da população e que se possa se ter realmente uma governação inovadora e cidades abertas. Então é isso. Agradecer novamente a todos os presentes pela paciência, Ngasaki Vila, o Tondele, o Papantula. Obrigado.